no solinho. Joga nos teclados do Bené. Som de paredão. Olha, Netinho Raizeiro, estoura nós aí, moleque. Ela é de Darcy Gomeira. Rafael Sumedula. Se pá, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Ela desce quando o DJ toca. Tá, mas vai devagar. Ela sai, ela para, se toca. Pode chegar pra lá. Espaço da bunda gostosa, prepara o DJ que ela vai começar. Esse bumbum que passa o balatu, esse bumbum que passa o balatá. Esse bumbum que passa o balatu, balatu, balatu, joga ele no ar. Esse bumbum que passa o balatu, esse bumbum que passa o balatá. Esse bumbum que passa o balatu, balatu, balatu, joga ele no ar. Chur, ser, chur, vai. Ai, bandido paredão, toca nós aí, moleque. Meu parceiro Jato Mix, estúdio bom. Sem pai, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Ela desce quando o DJ toca, tá, mas vai devagar. Ela sai, ela para, se toca, pode chegar pra lá. Quer espaço com a bunda gostosa, prepara o DJ que ela vai começar. Esse bumbum que passa o balatu, esse bumbum que passa o balatá. Esse bumbum que passa o balatu, balatu, balatu, joga ele pro ar. Esse bumbum que passa o balatu, esse bumbum que passa o balatá. Esse bumbum que passa o balatu, balatu, balatu, joga ele pro ar. Bora jogar, Raizeiro. Tchubá! Raizeiro tá com missão, Maranelinho, bora ser assassino. É Dico Dia, Amendo, Ramosão e o Panema e o Nino. Esse bumbum que passa o balatu, esse bumbum que passa o balatá. Esse bumbum que passa o balatu, balatu, balatu, joga em lua. Esse bumbum que passa o balatu, esse bumbum que passa o balatá. Esse bumbum que passa o balatu, balatu, balatu, joga em lua. Esse bumbum que passa o balatu, bumbum que passa o balatá. Bumbum que passa o balatu, balatu, balatu, joga ele pro ar. Esse bumbum que passa o balatu, balatu, balatu, joga mais cabeça. Alexson, ótica hora. Portal CGR, MG Gravações. Marquinhos, você deixou a 12 anos. Mário Munes, chorou, serradeiro.